Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos à 79ª edição do Nerdrops! E conosco o convidado que saiu com ótimas impressões de São Paulo, Afonso 3D! Opa, que beleza! Depois das 15 alcinas, qualquer pessoa ia achar São Paulo maneiro, hein? Pra você ver o nível de nerdice, né? A gente pensou em bar, o Vivaco pensou em gráfica, né, cara? Não, o Vivaco tá de parabéns, cara. Ele consegue ser uma personalização de qualquer nerd, né, cara? Mas assim, a melhor impressão realmente foi ter conhecido pessoalmente vocês, pessoas queridas que moram agora num pedacinho do meu coração. Fiquei muito lisonjeado de conhecer vocês. Mas o Sussi ainda tá no seu top 10? Cara, assim, ele subiu um degrauzinho, assim. Um degrauzinho pra ele não ficar chateado comigo. Tá pisando por cima dos pela-saco agora. Até agora é. Ele conseguiu galgar. Agora ele tá por cima dos pela-sacos, né? Então vamos para os nossos e-mails. Nerdmail. Oliver Pérez, estamos aqui para mais uma interessantíssima leitura de e-mails do Nerdrops. Estamos aqui nesse domingo à tarde, interessante, né? Ensuarado, cheio de cerveja. Vamos assistir futebol? Não! Vamos na pelada com os amigos? Não! Vamos ler e-mails. Que, por sinal, né, essa semana me deixaram bastante contentes. A galera, enfim, se manifestou. Acho que o ano começou, né? Ah, agora foi, né, meu? O pessoal tá acordando. Até os nossos números também estão fazendo aquele... dando aquele boom, né? Sinal que o pessoal tá acordando também, né? A gente é que nem empresa prestadora de serviço, né? O ano só começa depois do carnaval. E o nosso é um pouquinho antes, porque nerd não é muito chegado em carnaval, né, cara? Pois é. Eu mesmo vou pular o carnaval inteiro. Pular, entendeu? Eu vou direto pra quarta-feira de cinza, né, cara? Então é isso aí. Primeiro recadinho, como sempre, nossos parceiros Rádio Animix, onde nós estamos toda terça-feira, às 4 horas da tarde. A nossa habitual dose de informação, diversão, maluquice. Tudo sobre cultura japonesa, anime, mangá, música, né, e afins. Você pode conferir lá, Rádio animix.com.br, e põe velha companheira nisso, né, cara? Tá com a gente desde quando, né? Putz grila, cara. Beijos primórdios. Pois é. E para os que notaram, nós mudamos de servidor, né? Nós saímos do nosso antigo empiastro, fomos para um novo. Você tem cada adjetivo pra... Tem uns que eu procurei no dicionário e não achei, velho. Mas aí, o que acontece? Nós saímos do Bluehost, né? Fomos pra HostGator. Os caras da HostGator, uma coisa que eu tenho que falar, eles são muito atenciosos. Você mandou e-mail, os caras respondem, estão sempre aí pra te resolver o problema. A gente deu um azar com o WordPress, né, cara? A gente foi fazer a migração, não sei o que aconteceu, muita coisa se perdeu. É, mas é aquela coisa, né? A gente fez o necessário sabendo que podia dar alguma merda no meio do caminho. É, não em virtude do HostGator, né? Mas enfim, coisas que aconteceram aí que nem vocês viram. A gente teve notícias que saíram fora da área de categoria e foram pra home principal. A gente perdeu o feed dos casts, né? É uma coisa que, tipo, a gente não tava contando, mas a gente pode dizer que não estava, né, esperando que fosse a 100 maravilhas também. Então é isso aí, gente. A gente agradece aí a compreensão de todos, o pessoal que foi vendo que tá dando pau e avisando. A gente tá acertando na medida do possível e ainda vai acertar por algum tempo, né? Então, por favor, tenha um pouco de paciência com a gente. Bom, sem mais pronunciamentos, vamos para os nossos e-mails? É, claro. Então, nosso primeiro e-mail é do nosso velho, bota velho, conhecido Eduardo Cosso, 32 anos, São Paulo, que é um cara que me surpreende, porque cada vez que ele manda um e-mail pra gente, o e-mail dele é diferente. Cara, toda vez que ele manda um e-mail, nunca é o mesmo e-mail, é uma coisa colossal. Agora é o e-mail do UOL, outra hora é o e-mail de um outro site. Pois é, imagina o quanto de perfil no Twitter que ele tem e a gente não tá sabendo. Deve ser um troll, não, velho? Também é isso, ele diz: amigos nerds, que notícias maravilhosas essa semana, e a maioria sobre super-heróis. Maioria? Bota aí 95%, né? É 95%, né? Porque teve uma de adaptação do games que não deixa de ser herói, né? É, exatamente, né, cara? Dentro do universo dele, ele é um herói. Pois é, foi a adaptação do Uncharted, né? Estou levando muita fé no novo Superman. O revolucionário diretor tem tudo para emplacar um filmaço e calar os incrédulos. A Lois Lane tem que ser bonita, não parecendo muito jovem. No Lois e Clark, ela não estava irritante. Espero que nesse filme ela seja deste nível. Cara, Terry Hatcher, né, era outro nível de Lois Lane. Coisa, né, cara? Depois que entrou Smallville, cara, a série é chata, a mulher é chata. Tudo é chato, né, meu? Ah, bons tempos que o Super-Homem era interessante. Porque quando a gente era pequeno, né, cara? Quando uma cueca por cima da calça fazia sentido, né? Pô, era tão interessante. A Marvel não vai fazer feio em Thor. Sei que o Oliver está negativo em relação a este filme. Pra mim, está no nível do Capitão América. Somente não nos foi mostrado a que veio realmente o filme, o que é um ponto positivo em minha opinião. Realmente não entendo porque tanta revolta em cima do Sam Raimi. Considero o filme Spider-Man 2 excelente, o melhor da trilogia. Existem cenas que lembram muito The Evil Dead e genial pra isso é pouco. Agora vem um reboot mais real, eu realmente gosto disso e quero ver tudo na tela do cinema, mas por hora não estou muito empolgado, quem sabe em próximos trailers. O Homem-Aranha 2, cara, eu adoro esse filme também, eu só acho eu meio que, eu fico especiando aí o Sam Raimi, cara, porque eu odeio essa transformação que ele fez no Octopus, por exemplo. No quadrinhos ele era simplesmente um cara filha da puta e acabou. Mas não, o Sam Raimi ele faz questão de fazer um cara com traumas, né, com um passado bonzinho, um cara que tem chance de se redimir. Então não, cara, eu acho que às vezes faz do jeito que é do quadrinhos, cara, e a gente vai ter muito mais diversão num filme. Faz do jeito que é a vida, né, cara? Tem gente que é filha da puta e acabou, cara. Acabou, ponto final. Sou muito fã de Two and a Half Men. Aí pronto, acabou. Charlie Sheen pra Dr. Octopus. Perfeito, velho. A série de comédia mais assistida atualmente nos Estados Unidos, Uma Mina de Ouro para a emissora. Que ele fala que pra ele é um documentário sobre a vida do Charlie Sheen. Só que tira a parte das drogas, sobrando bebidos e garotos de programa. Ele concorda aqui que o John Cryer segura a série e ele tem momentos geniais, ela Mr. Bean, com uma forte comédia física. E ele diz aqui que adora os dois atores juntos em Top Gang. Puta, cara, Top Gang, meu. A melhor comédia da minha infância foi esse filme, cara. E ele aqui diz que o Emile Esteves foi bem injustiçado, né? O Emile Esteves que é irmão do Charlie Sheen, irmão do Charlie Sheen, filho do Martin Sheen, é tudo em família. Cara, que suruba que deve ser essa família, né, tio? O Emile Esteves foi bem injustiçado, ele participou de um episódio da referida série e tem excelentes trabalhos como Ripple Man, a onda punk, que aliás eu acho que vai ter um remake também, não vai não? Cara, Ripple Man era um filme novo aí com o Jude Law, que ele era um cobrador de uma empresa que fazia órgãos artificiais aí, mas que eles cobravam o olho da cara, então ele ia lá e arrancava de quem não pagava. O Ripple Man, tocar, filme que eu gosto muito, chamado Judgment Night, uma jogada de estilo. Ah, que pariu, que filmaço, velho. Esse filme é muito bom, eu tenho ele aqui, principalmente a trilha sonora, que é, puta, é de arregaçar, cara. Foi a primeira vez que, uma das primeiras vezes, né, que decidiram fazer uma trilha onde você junta uma banda de metal ou de rock, né, junto com uma de rap e cada dupla faz uma música, né, pra trilha do filme. Foi espetacular, velho. Ele diz aqui que é o Excelente Suspense de 93 com Cuba Gooding Jr. Bem, fico por aqui e até breve. Isso aí, muito obrigado por sua volta com mais um e-mail diferente. Te desafio a mandar o próximo com outro e-mail. Bom, o próximo e-mail aqui é do Marcos Antônio, no qual ele se intitula O Gênio do Mal. Né? Nossa, que medo, gente. E bom, ele aqui: voltei e quase desliguei o aparelho quando falaram da minha má pontuação. Ah, certo. Daí percebi que teve gente que sofreu mais que eu. Teve até que levou um dedo no... levou um dedo no c... Porque era dos nossos ainda, focou hoje, mas ele já tá acostumado. Devo acrescentar que, diferente daquele outro programa que não vou falar o nome, vocês zoam a gente de uma maneira mais sadia. Enquanto estiver assim, eu vou ouvindo e se mudar eu paro como já parei com os outros. Que é isso, cara. A gente, né, a gente brinca com o ouvinte, né, nada sério. A gente nem serve de exemplo também, né, pra gramática, quanto mais pra cobrar dos outros. Bom, aqui ele fala: nunca gostei do Capitão América, porém acho que este filme pode render alguma coisa. Acredito que o foco dos super-heróis se perderam por causa do pano do fundo da guerra. Desta guerra, DC vs Marvel, os únicos filmes ruins que saíram da Marvel foi o Demolidor. E o da DC ser o Super-Homem, o retorno de merda. Da Mulher Maravilha, concordo que deveria ficar só no Cerrado mesmo e ainda assim seria um tiro nas bolas. Não nas dela, né? Não, pelo amor de Deus, né, cara? Por que não fazem logo uma porno paródia, que eu imagino que já deva ter, né? Que é o que os homens querem realmente ver, menos eu que sou casado, é claro. Tá bom. Cara, peraí. Não é que deva, não. Você tem que ter na cabeça assim, tem. Tem, com certeza. Tem, é só você saber procurar, cara. Pois é, é você desativar o Safe Search do Google. Estou conhecendo um pouco mais de seriados com vocês, pois o canal fechado ainda me é distante. Bem, é isso. Obrigado pelo jabá de grátis. E com certeza, neste momento, tem alguém fazendo uma piada sobre cobrar de mim, pois acho que o Walk Talk viajou no tempo só pra sacanear vocês. É isso. Abraços e até mais. É, ele disse aqui, responda uma pergunta que fiz nos comentários. Disseram que o nerd pode até ficar sozinho, mas nunca fica pobre. O que acha disso? Bom, pergunta isso daí pro Steve Jobs e o Bill Gates, cara. Quem sabe eles te respondem? Que eu não conheço essa, cara. Às vezes eu tô sozinho e pobre, velho. É, pois é. Bem, próximo e-mail, Vinícius Maciel. Já manda uma observação logo de começo, né, cara? Observação, cuidado ao ler, hein? Se confunda Ok-Tok com Doc-Ok. Olha só. Falando em Dr. Octopus, né? Esse episódio foi épico. Afinal de contas, o Oliver foi corrigido duas vezes. Uma vez logo no começo, não lembro porquê. E a outra no final, quando foi convencido pelo Kodoji Ok-Tok em relação o número de vilões em Batman Dark Knight Rises. A primeira foi porque eu confundi os Bucky, né? Que eram dois heróis bostos. Bucky Rogers, cara? Bucky Rogers com Bucky Barnes. Mas aí foi confusão só por causa do nome. E a segunda vez, cara, eu não tô errado não, cara. Tem três vilões, independente se um tá em destaque ou não. Acabou. Estou muito ansioso em relação à qualidade desse novo Batman e também acredito que se houverem muitos vilões, o filme pode afundar como foi com Homem-Aranha 3. Acontece que quando existem muitos vilões, eles não conseguem ser desenvolvidos ao longo de um filme de 2 horas. Por causa desse detalhe é que gosto tanto do Homem-Aranha 2, o Doc Ock é muito bem desenvolvido nesse filme. É, a gente já falou sobre isso, né, cara? Então... Pô, coincidência, né, cara? 2 e-mails falando sobre o mesmo Homem-Aranha, não, é um filme bom, cara. Isso daí ninguém nega. Bom, quem manda também é acredito que nosso designer aí, o Eduardo Palhares, o arroba Ed Palhares, né, pelo que eu conheço. Fala, galera, aqui é o Ed Palhares. O último da Airdrops foi foda pra caralho. Nunca escrevi pra você, mas esse cast despirocado me empolgou. O único comentário que eu tenho pra fazer é sobre o Capitão América e seus uniformes. Eu acho que os dois serão usados na Segunda Guerra, onde a maior parte do filme vai acontecer. As cenas do presente serão no começo, que se não me engano, irão seguir um pouco da linha Ultimate. E mostrará uma expedição encontrando o corpo congelado do Capitão, e no final, quando finalmente descongelam o Picolé América. Bom, isso daí é uma aposta, né, do Ed Palhares, mas eu acredito que tenha tudo pra ser isso mesmo, né? Sendo assim, o primeiro uniforme é bem parecido com isso, né? Ele disponibilizou um link aqui pra gente, que é um uniforme, assim, ele é mais ou menos, né, o conceito do uniforme do filme, né? Ele tem todos aqueles tipo undercarries, aqueles coldres, aquele cinto de utilidades. Cantil. É, mais um visual um pouco mais realista do uniforme do Capitão América, né? E aqui ele acrescenta, né? Só que simplificado, né? É mais parecido com um pijama debaixo de um uniforme militar, mas o escudo triangular meio fake é usado pelo bandeiroso assim que ele é enviado para o front como um garoto propaganda para elevar a moral das tropas, e não como combatente efetivo, conforme li em algumas notícias falando sobre o roteiro do filme. Isso daí, realmente a gente já confirma, né? A gente inclusive falou em algum dos testes que a princípio, né? Eu acredito que ele já passou pela fase do Super Soro até, só que a princípio ele é só enviado meio que para esse esquema, né? De elevar a moral dos americanos na Segunda Guerra. Bom, o segundo uniforme parece bem uma versão experimental do uniforme anterior, ele manda outro link aqui, mas como ainda é na Segunda Guerra, tem um look de tecido e uniforme de paraquedista da Segunda Guerra. Pelo teaser que passou no Super Bowl, que inclusive a gente vai estar comentando nesse cast, pode ser que o garoto propaganda, cansado de não fazer nada na guerra, resolve entrar pros Howling Commandos, né, que é outra unidade conhecida aí na Marvel. Que tem o Nick Fury. Tem o Nick Fury, exatamente. Acho que o Dundum Dugan também, né, deve estar lá. Tá, o Dundum Dugan também tá lá. Aliás, a SHIELD saiu daí, né, cara? E devem ser uma unidade secreta do exército americano para fazer frente à Hydra e ao Red Skull, né, o Caveira Vermelha. Bom, ele fala aqui ainda que ele pode estar viajando, mas eu, sinceramente, estou apostando a mesma coisa que o Ed Palhares. E aqui ele dá uma dica, né, sobre quem quiser conferir mais personagens do Capitão América aí, na linha Ultimate, né, leu o capítulo 1 do volume 1, né, dos Supremos aqui no Brasil, que, segundo ele aqui, conta bem essa parte aí na Segunda Guerra com o Capitão América. Aqui ele manda um abraço e fala pro Kodoji de parar de fazer tweet tempo de cerolas. Que vergonha, cara. E tem ainda uma observação no final. O Sussi é parente do Zeke Galifianakis? Sim, ele é. Ele é o irmão comportado do Sussi. Exato. Ele é o normal da família, né, cara? É. E o próximo é do Adriano Kleber Tumi, o rebaixado mágico. Inclusive, ele é conhecido do Giba, que agora é o nosso podcaster de games, né? Salve, Super Nerdroppers. O último cast foi bastante heróico, não? Aqui é o mágico, 36 anos, Santo André. Direto ao assunto, confundir o Bucky Barnes com o Bucky Rogers já era ruim. Mas afirmar que o Bucky Rogers era do século 23 ficou pior ainda. É Bucky Rogers do século 25. Nossa, melhorou muito. Porra! O que me faz lembrar, a adaptação dele continua correndo o risco de ser dirigido pelo Frank Miller. Nossa, meu, morreu isso, cara. Ninguém mais falou sobre isso. Acho que morreu quando viram o resultado de The Spirit, né, velho? Ah, e morreu também porque, cara, tudo quanto é adaptação, se não tiver naquele mainstream de Marvel e DC, cara, tá, a maioria tá indo pelo ralo, né? Aí o Besouro Verde não deixa a gente mentir. Sobre o Capitão América, né, ele também falou que gostou do uniforme, o pôster ficou joia. Ele disse que concorda com o Oliver, porque também acredita que o uniforme está de acordo com a época, e ele concorda com o Walkie Talkie quando ele disse sobre a intenção da Marvel em dar o maior uso dos conceitos vistos na linha Ultimate, né, que são mais adequados à nossa época, e menos idiotas, né? Não foi isso que ele disse, mas no fim é isso aí mesmo, né, cara? Sejamos francos, né? Por mais que você queira usar a roupa original dos super-heróis, assim, não, se não tomar cuidado, sai uma piada só, né? Mas isso daí, inclusive, nessas adaptações já feitas da Marvel que saiu pra DVD e Blu-ray, você pode conferir. Muitos delas têm documentário com o Stan Lee. E, tipo, o Stan Lee, cara, é absurdo como ele tomava as decisões, velho. Entendeu? Ah, a gente vai ter problema com a gráfica se a gente fazer o Hulk cinza, porque originalmente o Hulk era pra ser cinza. O Stan Lee falou, tá bom, então põe verde. Porra, velho, como assim, cara? Que decisão é essa editorial que tu manda assim, pensa em menos de um milissegundo, cara, não existe. Aí o pessoal falou, pô, o uniforme vermelho e amarelo do Demolidor tá gerando um certo buzz, aí ninguém tá gostando, tá bom, então põe vermelho. Ai, cara, deixa pra quieto, pai. Só uma última coisa, tu sabia que o X-Men quem criou foi a mulher do Stan Lee, você sabia? É, ela que deu a ideia inicial, né? E, tipo, porque ele tava tentando arranjar outra desculpa pra criar a super-herói, ele tava cansado de usar a radioatividade. Aí ela falou, então, e se eles nascessem com poderes? Pronto, aí, nasceu o X-Men. Também não tinha mais o que inventar, né, cara? Daqui a pouco nasce um feijãozinho no chão, você come e vira super-poder, cara, porra. Ele fala também sobre a questão do uniforme da Mulher Maravilha, dando como exemplo, né, que ficou, que nos anos 70, assim, era até legal, mas só que agora já ficou datado. E, bem, mudando de assunto, ele fala que não vê problemas em adaptar os uniformes em quase armadura, se o resultado final for satisfatório. Pois é, muita gente tem essa implicância, né? Ele não gosta que os uniformes virem armadura. Mas, cara, é o jeito certo, cara. Batman, pô. Cara, desculpa, mas no cinema você não vai desviar de uma bala, cara. Exatamente, cara. Esse que é o problema, né? Às vezes tu pegar uma facada desprevenida pelas costas, pô, armadura, cara. Não, nas HQs, em três quadrinhos, o cara desvia de uma bala, caramba. Não dá pra você simplesmente fazer isso e achar que nego vai gostar, cara. No fim das contas, você vai achar que é muito mais forçado que realmente usar um negócio que parece uma armadura. Tem que se proteger. Ele também falou sobre ele gostou do uniforme do Capitão América ser puxado pro lado militar, né? Pô, e realmente tem tudo a ver, né? Cara, porque se não fosse, também não tinha, né, propósito nenhum. Bem, e depois ele diz aqui sobre o novo Super-Homem, né? Que pra resumir tudo que ele tá lá na garganta dele, principalmente sobre o Superman Returns, ele diz, em Zack Snyder eu confio. Eu vou falar, cara, eu confio no Zack Snyder também. Eu acho que se alguém pode fazer uma coisa boa, ele também pode ser ele. Cara, o Nolan botou a mão nele no fogo pelo cara. É porque é o seguinte, é um herói que na realidade do mundo que tá hoje é um personagem que não presta mais, cara. É um personagem, pô, ele foi criado em 1938. A questão ainda não, eu acho que ele tá falando ainda nem questão do Super-Homem, é questão do diretor mesmo, né? Pessoal, eu não sei que implicância que pegou com o Watchmen, cara. Eu gostei de Watchmen. Ah, o Watchmen é muito bom, cara. O Watchmen, porra, é a adaptação ao pé da letra do quadrinhos. Não tinha o que adaptar. Tinha o que fazer. E o que foi adaptado, com exceção lá do Ozymandias, que eu realmente não gostei também, mas o final é, pô, anos luz melhor que o do quadrinho. E aí, no final ele termina aqui com Uncharted, né, que ele diz que Mark Wahlberg no papel do Drake pode até ser bom, porém também não significa que o mesmo não terá continuação. A Scarlett pode fazer o filme que quiser que eu assisto. Se for uma merda, pelo menos ela está lá para salvar o meu tempo perdido. Tempo perdido, né? Duas razões pra gente ver um filme ruim, né? Agora chama tempo perdido, mas tudo bem. Mas não sei se ela ficaria legal no papel da repórter nos games. Bem, fico por aqui, pois se eu falar demais algum item dito no cast, escrevo um livro. Parabéns pelo cast, mandem meu feliz aniversário ao Oliver e nos vemos na próxima edição. Obrigado, velho. E o próximo e-mail é o e-mail sucinto aqui do nosso Diego Pereira da Silva, mais conhecido como Frank Castle, esse cara que é das antigas, 27 anos, de Osasco, São Paulo. Até que o filme do Capitão América parece que vai render alguma coisa. Já o do Thor parece estar fadado ao fracasso. Não somos nós que estamos falando. Assim possível, cara. A gente falou a mesma coisa no cast, acompanha aí. E já que a galera está pedindo, vou apoiar a causa. Quando vai ter um novo Canta Suci? Pedi pro Júnior gravar um Canta, gatinho, canta. Bem, nós não conseguimos abrir aqui os comentários, mas nós agradecemos a todos que enviaram seus comentários e prometemos que na próxima semana nós vamos lê-los. E bora pro cast. Isso aí, simbora. Cinema. E vamos para os destaques de cinema. Confira uma cagalhada de vídeos direto do Super Bowl. E confira o trailer de X-Men First Class. Cotado o novo diretor para Homem de Ferro 3. Por que eu leio tudo com 3? É destino, cara. Novidade sobre o remake de Highlander. 3, não, não é. Não, esse é o 5. Ah, tá. É pra gente mesmo, né? Ai, que filha da puta. Julia Roberts em nova adaptação de Branca de Neve. Rumores indicam presença de Robin em The Dark Knight Rises. É o qual? Qual é o número dessa merda? Nesse último domingo, né, durante a famigerada final do NFL, o famoso Super Bowl, tivemos aí vários vídeos soltados durante os comerciais, é que eu acho que o Super Bowl pro nerd é aquela coisa que acontece. Não, o Super Bowl é uma tigela gigante de pipoca que ele usa pra comer um filme. Super Bowl, né? Verdade. Super Bowl é o que acontece, como que fala, entre aquela parte que tem um monte de gente se jogando um em cima do outro, né, cara? Porque o negócio existe pra ver vídeo, né? Que é o horário mais caro da televisão americana. De alma, o bagulho é tenso. A gente tava pensando em anunciar lá, mas ia sair um pouco caro, né? Cara, é só contratar uma empresa pra botar um easter egg de vocês no meio de um comercial, velho. É, mas vocês vão enterrar até os eggs em nós, né, cara? Com gosto. Então, aí nós tivemos aí vários filmes aí esperados de 2011, como Super 8, Transformers 3, Thor, Capitão América, o Piratas do Caribe 4. Mulher Maravilha. Esse daí é o Super Bowl de 2023, né? Não, é o Super Bowl XXX. É, aí não é Super Bowl de tigela, né? Super Bowl de bola, né, cara? Caraca, é Super Bowl. Ai, cara, que trocadilho de merda, cara. E aí, cara, vocês se empolgaram com os vídeos? Ah, cara, o que eu mais gostei foi o do Darth Vader, maluco. Não tem nada a ver com o que vocês estão falando. O resto pra mim foi normal. O Darth Vader foi o que o Polark, se falar de novo que não gostou, vai ser eliminado desse cast. É, foi mais maneiro. Vou situar o ouvinte, também recentemente foi lançada uma propaganda da Volkswagen, em que tem um menininho vestido de Darth Vader, que ele fica... Que passou no Super Bowl! Não, eu não tô desfocando do assunto. E que parece um menininho frustrado, porque ele não consegue usar a sua força em todas as coisas que ele vê, até que o pai dá uma lambuja pra ele e ele usa... É no Passat, né? Meu irmão, nem prestei atenção no carro, velho. Pô, a propaganda é tão maneira do menininho lá. Parece ser um novo Passat, né? E o pai dá um boi pro menino lá, liga o controle remoto do carro e deixa ele fazendo barulho e o menino se realiza, né? Então vamos lá, vai. Dos filmes aí que estão sendo esperados pra esse ano, quais vocês estão, assim, quais os vídeos foram melhores? Ó, eu gostei, obviamente, do Capitão América, mas pelo fato da gente não ter visto até então nada em vídeo, né? não revela muita coisa e tal. Mostra o Steve Rogers entrando todo magrelo, raquítico na máquina, né? E sendo tratado com o Super Soro e tal. E saindo o Chris Evans bombado, né? Que a gente já viu aí nas imagens. E um pouco da guerra também, né? Um pouco da ação da guerra. Mas, cara, é um comercial. Então são 30 segundos. É um tira-gosto, né? Pra quem tá muito curioso aí com o primeiro Vingador. Mas eu posso falar? Pode. Hoje, tudo que a gente tem de bom, internet, os avanços médicos, tudo vem decorrente da época de guerra. Se os filhos da puta inventaram uma máquina que deixa nego bombado, saudável, eles não iam vender essa porra e ganhar dinheiro? Chama carnitina, é que eles vão concentrar muito, né, cara? Que absurdo, cara. Eu vi essa imagem e fiquei pensando, se eles terceirizam isso, ia rolar uma grana forte, velho. Alguém tem que falar pro SUS que é ficção isso, cara, gente. Fala pra ele que é documentário, cara. Acho que ele vai ver o filme achando que é documentário, sabe? Tipo, ah, o Capitão América, cara. É, bom, outro vídeo, assim, que eu achei legalzinho também, que, vamos dizer, incita a curiosidade da galera, é o Super 8. Vi um pouquinho da ação do filme, né? Um bocado de paradas estranhas acontecendo na cidade depois do acidente do trem, que a gente sabe que carrega material lá da área 51, então o roteiro a gente sabe que, né, tá sendo bem trabalhado e é um filme do J.J. Abrams com produção de Spielberg, né? Eu não espero muito desse filme não, mas eu acho que justamente por eu não estar esperando, acho que ele vai ser foda. Porque todo filme que eu fico com expectativa foda é uma bosta e vice-versa. Fica a dica aí pra quem quiser achar um filme bom, me pergunta. Se eu falar que o cara, que eu acho que vai ser irado, ele vai ser uma bosta. Você já assistiu Cisne Negro? Não, ainda não. O que você acha dele? Eu devo acho assistir. Que vai ser uma bosta, velho. Porra. Então é um filme nota 6. Pra quem? Pra gente ou 3D? Ah, que mancado. O 3D vai excluir a gente da vida dele, cara. Assim. Então, gente, e Transformers 3? O pessoal tá comentando aí que foi meio decepcionante. Vocês esperavam muita coisa pro comercial do Super Bowl? Cara, eu não achei decepcionante, não, cara. Eu achei, inclusive, eu vou te falar, toda franquia que chega no terceiro filme, eu acho que ela já chega com um certo desgaste, na verdade, né? A gente viu isso daí com X-Men, com Homem-Aranha. E... inclusive, aquele Big Tits 1, 2, o 3 foi super fraco. tá no 24º, mas o Big Tits ainda tá fraco. Depois do 3 não foi mais o mesmo. O Porks 3 foi irado. Mas então, eu ainda, assim, eu acredito que o filme realmente deva ser inferior aos dois ainda, mas o Michael Bay é o cara que tem a capacidade de vender um filme pelo trailer, né, cara? Eu achei o trailer bacana, cara. Eu preferi não ver, eu juro que eu preferi não ver, porque, cara, eu sou fã não dos filmes, eu sou fã dos Transformers. Eu, quando eu era moleque, eu tinha 1000 bonequinhos que minha madrinha trazia dos Estados Unidos pra mim, eu era mega fã, assim, o primeiro filme não me decepcionou, o segundo foi, assim, mas o terceiro eu preferi não ver, assim, o trailer pra não, sei lá, pra não arrancar os pentelhos. Só uma pergunta, o filme do Transformers é aquele com o Vin Diesel? Entendeu? Porra, piada elaborada do caralho, ninguém ri. Quando você me achar um Transformer que use diesel, tu me avisa, velho. Mas lembrando aí que também teve o trailer do Velozes Furiosos 5, né? Caralho, meu carro usa gasolina, o Vin Diesel. Olha que filha da puta, cara. Teve também o trailer? Alguém assistiu o trailer do... Eu assisti e entra no mesmo quesito, cara. Só que o Justin Lin, né, que ele vai ser de novo o diretor lá, cara. Pô, o cara vai pro terceiro filme dele na franquia. Então ele já sabe, ele sabe muito bem o que funciona e o que não. Eu acho que o 4, por mais que a gente sabe que é um filme só de carro, de mulher, enfim, ele sabe o que fazer lá e o que funciona e o que vai chamar audiência, cara. Oliver, eu acho o seguinte, cara. Quem assiste esse tipo de filme, meu irmão, não espera, sabe, é a mesma coisa que se espera de ver um filme iraniano, sabe, que é dormir no meio, sabe? Pô, você, que você espera? Você espera ver mulher gostosa, porrada e carro sinistro, meu irmão. Se a proposta é essa, idiota é daquela pessoa que vai esperando ver, meu irmão, sabe, um filme do Almodóvar, de uma parada. Então, cara, o cara sabe o formato, se ele segue o formato, faz uma parada maneira, gasta milhões de dinheiros, sabe, tipo, explodindo maluco, contratando mulher gostosa e tendo umas ceninhas de ação e de porrada, irmão, é perfeito pra quem gosta de pipoca, sabe? E literalmente explodindo maluco, porque a quantidade de bomba, lógico que o cara cara ganha pra isso, tem um acompanhamento médico todo pra isso. Mas a quantidade de bomba que o The Rock tomou, brother, ele tá do tamanho do Bumblebee, velho. O cara tá gigante, velho. Eu ainda espero um Velozes e Furiosos dirigido por Michael Bay, cara. Já pensou, velho? Isso é muito foda, cara. Pô, se ele garantir a Megan Fox, tá tranquilo. É mesmo, né, cara? Dispensa a Jordana Brewster lá e põe a Megan Fox, né? Porra, aí você ia garantir mesmo 6, 7, 8, né, cara? Que fias, né? É, na primeira parte do filme, acho que umas 8 deve dar pra essa galera aí. Bom, e o Thor, vocês têm alguma coisa a comentar? Ah, cara, o Thor parece que não desenvolve nada, né, velho? Não, cara. 500 vídeos de 500 posts, o post é um negócio preto com o cara lá, baixado com o capacete, ai meu Deus. O trailer é um negócio preto com o cara só andando. É o pôster em movimento, sabe, se tem o trailer. Não tem nada, meu irmão, parece que eles não filmaram porra nenhuma. Ou talvez não filmaram mesmo, eles estão esperando sair um roteiro ainda pra isso. Pra não falar, tem aquela ceninha legal, né, dele dando uma martelada no chão e as paradas tudo levantando voo, sabe? Aquilo é o teaser. É. A única cena gravada até hoje é aquilo. Aplicaram o Thor nele ainda, porque no mínimo aquela cena devia ser do Hulk. Tipo, trocaram o Hulk Smash por um... É, exatamente. Olha o martelo, que bonito aqui. É. Ainda parece que... o Tramontina ainda. Eu acho que, apesar de tudo, vai ser um filme bom, cara. Não, que seja um filme bom, mas só bom, ninguém tá questionando. Eu acho que o alarde todo que eles estão fazendo, cara, pro Thor, cara, é um negócio impossível, sabe? De ser tudo de bom que o pessoal tá anunciando aí, cara. Mas assim, eu acredito que seja mais por culpa da natureza do herói e tal. Não que seja falha de roteiro, de atuação e nada, cara. Eu acho que o herói, assim, ele tem um visual legal nos quadrinhos, ele tem a panca, né? Mas, enfim, ele não tem muito apelo, nem, acho que nem pra revista, animação. Assim, é poucas histórias boas do Thor que a gente encontra realmente, né? E outra, né? Porque todo mundo sabe que ele foi colocado aí só pra poder ter uma base pro Vingadores, que ninguém Vingadores, queria colocar ele direto. E, nossa, eu acho que o hype do Capitão América tá muito maior que o dele, cara. Tá. Então eu acho que também tá ofuscando ele. Às vezes, né, a gente tá falando justamente porque a gente, toda vez que a gente fala de Thor, a gente mete o Capitão América no meio, né? Põe um escudo na reta, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos pra próxima. Trailer de X-Men. Pois é, cara, assim, eu tenho uma coisa pra falar sobre X-Men, cara. Eu fiquei triste de alguns personagens não terem aparecido. É, carioca não fica triste, carioca fica bolado. Desculpa. Não achei graça nenhuma. Ficou bolado, hein? Fiquei bolado agora, maluco. Qual é? Mas enfim, assim, o mais caído de todos pra mim é o Wolverine lá, não sei, eu não fazer o papel de Wolverine, porque pra mim ele vai ser Wolverine pra sempre. Mas aqui não tem nem como colocar o Wolverine, né? Porque é o início dos X-Men, aquela formação lá dos anos 60. Mas o Wolverine já era vivo, velho. Ele aparece uma hora. Não aparece, não. Não. Você tá louco, cara. Não, mas assim, lógico que ele tá desde o início, cara. Pelo menos na história original, cara. Eu acho que, porra, tinha que ter colado ele sim, maluco. Wolverine não tá desde o início, não, cara. Wolverine e foi criado. O Wolverine, ele existe antes, pela história real, pela saga. Pela toda, história, cara. Real, ok. É, antes de Jesus. Isso porque ele zoou o Sussi, né? Mas tudo bem. Wolverine tava lá antes de Jesus. Meu irmão, ele lutou ao lado do Capitão América, maluco, na Segunda Guerra. Então, a gente entende. Você diz assim, por ordem cronológica. Isso, exatamente. Depois de revelado que a origem dele se dá lá no século passado e tudo mais, né? Ok, ele existia antes do X-Men. Mas o Oliver, posso falar uma coisa? E a origem também é do século passado. A gente tá no século XXI. É que eu congelei no século XX ainda. Mas eu tô entendendo você, 3D. Eu tô. Realmente, cronologicamente, o cara é muito anterior aos X-Men. Só que ia ficar estranho, porque a origem dele nos X-Men se deu bem lá pra anos 80 e 90, né? Pois é, isso que eu tô tentando lembrar pra ver se eu tô falando uma merda muito de uma merda meio pequena, cara. Porque eu já não lembro mais. Se ele não era ele entrou nos anos 80, cara. Não é dos primórdios. O Wolverine, a primeira vez que ele apareceu nos quadrinhos foi numa história do Hulk em 74. E ele era um agente canadense lá do governo do Canadá. Isso mesmo, ele não tinha nenhuma grande importância, cara, nada, né? Ele era quase não, né? Ele era totalmente secundário lá. É, ele não teve, assim, envolvimento nenhum até do Stan Lee, né? Porque quem criou ele, se eu não me engano, foi até um cara aí que ajudou na produção do Watchmen, acho que é o Len Wein. Provavelmente alguns dos leitores insanos, ouvintes insanos, vai me corrigir, cara. Vai falar, não, você tá confundindo com uma história paralela, né? Porque eu acho que eu posso estar confundindo com algum desses... Elseworlds, né? Do universo X-Men, eu posso estar confundindo, cara. Mas eu não sei porque eu fiquei na cabeça que ele realmente foi um dos primeiros. Eu posso estar confundindo, foda-se. Mas sabe o que pode ter acontecido? Que depois que o Wolverine ficou fodão, que ele era o melhor dos X-Men, os caras com certeza devem ter criado alguma história, sabe? Tipo o retcon. É possível eu esteja confundindo, cara. É possível. Porque a minha memória não é das melhores mesmo, então é muito possível. E se você não lembra, não aconteceu, né? É verdade. E o trailer do X-Men? Não falou nada do trailer, né, cara? Vocês conferiram aí o trailer? Olha, acabei de ver um negócio aqui, rupiei, hein? É, eu achei legal pra caralho também, velho. Rupiei, velho. Rupiei, eu achei, meu irmão, foda aralhaço. Sério mesmo. Eu acho que promete. É, cara, eu falei, cara. Na hora que ele tira o submarino da... Porra, foi essa hora que eu arrepiei também, cara. Nossa, cara. Ah, cara, mas vou falar uma coisa pra vocês. Isso é pura mentira. Ah, moleque, cala a boca. Você foi defecar e deixou a gente na mão. Quem fez isso foi o Mason, eu lembro muito bem, quando ele desceu lá na plataforma submarina e acabou com a crise dos mísseis de Cuba. Eu vou falar pra vocês, tudo bem. É que a gente até comentou o termo retcon aqui, né? Vai ser um retcon, né? Vai contar de novo uma história usando novos elementos, porque eu não me lembro do pai do Noturno fazer parte dos X-Men. Tem uma hora que tá os caras no talo escuro, o cara vai derrubando um por um, dando teleporte. Vai dar um teleporte. E realmente, é o pai do Noturno. Agora, espero que ele não seja dos X-Men, porque já falei que isso vai ser um erro de continuidade foda. É, provavelmente não deve ser, não, cara. Mesmo porque vai ter toda aquela liga lá de... Eles vão ter que lutar com alguma coisa contra, né? Então é possível que use personagens aí pra vilões, nem que seja momentaneamente, né? Porque a gente sabe que o Magneto, nos quadrinhos, tem uma hora que ele vai pro lado do bem. O filho da p*** não se decide, na verdade, né? Ah, ele não sabe. Ele é transtornado. É bipolar. Ele é bipolar, é. Mas assim, eu gostei bastante aí da maneira que eles colocaram o filme. Vai ser um filme de época, né, cara? Desde o momento que... foi feito o Watchmen, que foi totalmente situado lá digamos assim, numa realidade alternativa do ano de 1985, o pessoal viu que, assim, histórias de super-heróis podem funcionar também, cara. E nada melhor do que essa fase aí de ouro do X-Men, né, que foi o início da equipe lá nos anos 60, né? Sim. Verdade. Se não tem um Wolverine no X-Men. Ah, cara, que é isso. Não, tô brincando. O trailer, né, te deixa arrepiado. Lógico que esse filme pode ser um Norbit. Mas a gente fica torcendo aí pra que não, né, cara? Porque, porra, e até porque o professor Xavier é um puta de um vagabundo, porque a gente sabe que se ele fosse foda mesmo, ele andava com o poder da mente dele hoje em dia e não ficava numa cadeira de roda tirando sarro de todo mundo. Não, cara, você não tá entendendo. É a mesma coisa que um maluco, que sei lá, que um detetive, ou então que alguém, ou um segurança, botar aquele chapéu de mafioso, cara. Ele fica ridículo, mas impõe respeito. Ele anda na cadeira de roda, meu irmão, porque é maneiro, é dar um sinal de tipo de professor, sabe? De uma pessoa evoluída. Eu pensei que ele fazia isso por causa das vagas. Não, então, eu ia falar. Não, eu vou comer piada, viado. O cara pode estacionar o pássaro negro onde ele quiser, né, velho? E o pássaro negro, se eu não me engano, já existia nessa época, né? Existia na época, porra, mas o... Pássaro negro é um avião russo, não é, cara? Não, é americano. Esse avião é americano? Se jogar o Black Ops, você vai ver que ele é americano. É verdade. Ele, inclusive, ele tá no Transformers 2, né? Que ele é aquele avião ancião do cara. É um Black Bird. Não, mas o robô acho que chama Jetfire. Sim. Ah, sim, o robô chama Jetfire, exato. Mas o sotaque dele é russo. Ele é velho, cara, ele não fala direito. Aqui, ó, é um... Você tá falando que meu avô fala russo agora. É um Blackbird SR-71 aqui, ó. Ó, 3D, se seu avô fosse russo ia explicar muita coisa, viu? Nossa, vamos pra próxima, pelo amor de Deus. Bom, e no ano passado ainda, né, foi anunciado que o diretor John Favreau, como que é? Favreau. Foi anunciado aí que o diretor John Favreau, ele se retiraria aí do terceiro episódio da franquia Homem de Ferro. Essa semana foi anunciado aí já um suposto candidato à vaga, né? Segundo anuncia aqui, o cara aqui, que é o Shane Black, já trabalhou junto com o Robert Downey Jr. em outras situações, né? Que o cara que encarna aí o Tony Stark. Bom, e ele tem ainda um bom relacionamento com o ator, né? E, meu, por enquanto é o principal cogitado da vez aí. É, ele já teve reuniões aí com os executivos da Marvel e, segundo, né, o corpo aí da presidência da Marvel, as ideias dele têm empolgado bastante o pessoal por lá. Até agora se diz aí que a previsão de estreia do filme é pra 3 de maio só do ano de 2013. 2013? Porra, não vai ter filme então, cara. Bom, não sei, você que tá em contato com o comando aí, você que disse vai ter... E aí, gente, vocês acham que pode render alguma coisa? Porque, assim, a Marvel, pelo menos até agora, não tem feito cagada, né? É, não tem feito, mas até agora tinha o John Favreau na direção do filme. O meu medo é esse filme ser uma puta merda por conta que tiraram o diretor. É, a parada é a seguinte. Mas, assim, eu acho, cara, que assim, a chance do Homem de Ferro 3 ser uma bosta, cara, não é tão grande assim, porque se eles fizerem qualquer cagada, eles podem estragar o que eles já estão preparando, cara, desde Hulk e Homem de Ferro, né, que é o lance dos Vingadores, cara. É, mas o terceiro filme sai depois dos Vingadores, né? Cara, ano que vem. É, nem lembrava disso, enfim. E se você não lembra, não aconteceu. É, então... Exatamente, é perigoso isso, hein, maluco? Vocês estão viajando aí. Ou então foi isso, foi justamente isso. Eles remarcaram o Homem de Ferro 3 pra depois, pra 2013, pra ser depois dos Vingadores e pra não cagalhar os Vingadores, cara. Ou então o John Favreau, ele vai ser, na verdade, vão botar ele como diretor dos Vingadores, quem sabe? Quantas vezes você já viu o diretor mudar? Não, mas esse não vai mudar, ele vai acabar com a franquia. Não, cara, colocaram o Joss Whedon, por isso que ele vai acabar com a franquia. É pra pôr um ponto final, né? Pra pôr um ponto final nessa palhaçada de filme bom da DC. Não! Da DC? Da Marvel. Da Marvel, seu maluco. Senhora, tá demais. Não desce o nível. É que eu tava pensando na Don Corleone Comics. Cara, quem foi que chamou o Sussi, velho? Eu costumo fazer parte disso daqui. Tá. Cara, eu acho que, assim, só se a novidade for algum elemento que eles vão tirar dos Vingadores. Ah, olha só, pronto, vai ser uma merda. Vamos lá, vai ser uma bosta. Não vejo Homem de Ferro 3. Homem de Ferro! Homem de... O Homem de Ferro 3! Puta que pariu! Eu entendi, o Homem de Terno. Eu falei, puta, o Jack Chan de novo. Não! E surgiram rumores aí que indicam que a roteirista, né, da saga Crepúsculo, a Melissa Rosenberg, ela tá em negociações com a Summit Entertainment, que também é responsável pela saga Crepúsculo, pra escrever o roteiro do remake de Highlander, que teria, assim, a direção de nada mais nada menos que o diretor que a gente já citou, Justin Lin, que de Velozes e Furiosos 3, 4 e agora 5 também. Pra quem não se lembra, né, a história original é de um guerreiro escocês que descobre que ele é parte de uma raça de seres quase imortais, né, cujo único ponto fraco é perder a cabeça aí em algum momento, e se depara com um bárbaro imparável que cobiça o poder. A Melissa Rosenberg, né, pode parecer uma escolha estranha para Highlander, né, mas ela tem escrito todos os 5 filmes da saga Crepúsculo sozinha, né, e tem feito um bom trabalho na série Dexter. Pra quem não sabe, ela também é roteirista da série, onde ela faz parte da produção executiva também. Por isso que a série Dexter é brilhante, né? Tá, então! Você puxa muito rápido isso, cara. É, mas brilhante pro lado bom, né? Vamos falar, né? Porque hoje brilhante, depois da inserção da saga Crepúsculo nos cinemas, né? Não é sempre que esse adjetivo entra em ação do melhor jeito possível. E até porque a Hidara, mas a capa do filme é uma filha da puta. Então, gente, eu acho que é o seguinte, né, cara? Considerando-se o que o pessoal fala sobre os livros de Crepúsculo, assim, que eles são fracos, ela tem feito até que um bom roteiro, né, pro cinema, assim. Mas eu vejo, assim, o Highlander da seguinte forma, né? Já que a parada era feita lá nos anos 80, fazer mais ou menos esse esquema de... esse visual meio bárbaro mesmo, sabe? Fazer um negócio bruto, cru, assim. Porra, dá continuidade do primeiro filme. Mete o... Esquece o resto, né? Esquece o resto. Mete o Highlander mesmo aí, o Raiden e já era. Eu acho assim, contemporâneo, eu acho que não pega não, cara. Acho que não, vai ser, não seria um filme legal. Mas se explorar de novo, eu acho que o lance do Highlander é o remake, né, cara? Não só... Eu acho que renovar essa coisa da origem dele e tal, e quem sabe criar uma franquia que preste a partir daí, né? Porque só o Highlander, só o primeiro filme foi bom. E os outros seguintes, cara, e a série de televisão que pariu, velho, que coisa ruim, é o que cagaram todo, né? É tal questão. Se você tem um filme bom, às vezes alguns diretores preferem não fazer sequência pra que se fique na memória só aquele primeiro filme bom, entendeu? Gosto de Matrix. É, meu irmão. Resumindo, Highlander vai ser uma bosta. Que bosta de programa, eu achei. É tudo uma bosta. É uma bosta. Cara, mas é isso. Torcer pro filme não ser uma grande decepção, que tem tudo pra ser, e esperar. E ao que parece, uma branca de neve, você falou, e ao que parece, a Branca de Neve vai ganhar um remake. E um remake estrelado em live action, com direito a abertura com explosões, tipo o desenho japonês, tá ali, aqueles filmes japoneses de... Meu Deus Não, do céu. Brincadeira. E um nome cotado pra ser a Rainha Branca, da Branca de Neve. Rainha Má, pô. Rainha Branca do X-Men, pô. Não, mas aí parece que Julia Roberts fechou com a Relative Media, que vai estrear aí essa adaptação. Entre vários nomes já na produção, tá o Ryan Kavanaugh, de 300, Brett Ratner, de X-Men 3 e da franquia Hora do Rushner, ele dirigiu. E o filme vai ter a direção do indiano... Morri, não, tô brincando. Tarsen Singh. Tarsen Singh. Sim. Cara, vamos trabalhar com a verdade, velho. A única coisa boa live action de Branca de Neve é pornô, velho. É o que a gente espera. Não, porra, porque, cara, qual a graça de fazer um live action da mulher que morde a maçã lá, velho? E qual que é a graça da Julia Roberts também, velho? Não, a Julia Roberts, ela tem o seu mérito. Ela tem o mérito de fazer o papel de Julia Roberts em todo filme, cara. Lembrando que um tempo atrás, no Egotastic, tinha umas fotos dela com a axila mais peluda que as nossas quatro. Então ela pode ser má mesmo. Então. Pegava um vento e levantava voo, né, velho? Porra. Ela tinha um book, né, debaixo do braço. Mas olha só, vocês estão na cabeça essas adaptações bobinhas aí da Branca de Neve, da animação da Disney. O filme vai ser uma adaptação direta do conto dos irmãos Grimm, que não é um conto assim meio babaquinha, tem umas paradas sinistras lá, né, como toda fábula tem a sua parte sinistra lá, e com o tempo o pessoal vai meio que filtrando e adaptando pra que vire um conto infantil, por exemplo, né? Então, de repente, pode sair também uma parada, um filme meio de suspense e terror aí, né? Mas não deixando de ser uma fábula. Quer dizer, acha que eles vão fazer o tipo filme igual do Irmãos Grimm? Uma coisa talvez que ficaria bom era se fosse feita da McFarlane, lá, Branca de Neve, pela mente deturpada desse cara, porque ele tem uma Alice no País das Maravilhas no mundo de terror e talvez nesse segmento aí rolasse. Maluco, não é McFarlane, não. É MacG, ô doido. É do MacG? Não. O que o Sus tá falando é de um quadrinhos lá, não é? É dos quadrinhos. É. Achei que você tava falando do jogo da American MacG, do Alice. Não. É que tem o... Tanto que tem até a linha de action figures. De action figures, de bonequinho. Ah, tá. Achei que você tava falando daquele jogo, porque você vivia falando dele. É. E isso daí o Sus disse no programa 10. Nego não tem o que fazer, né, velho? Programa com Dudu Salles e o Júnior do Baú Pirata. Caralho, doente, velho. Bom, mas lembrando aqui, o diretor indiano, o Tarsen Singh, ele dirigiu também aquele A Cela. E o Guru do Sexo, né? Ia ser engraçado, vai. Mas assim, a Cela, apesar de não ter um roteiro lá muito legal, tem um visual sinistro, cara. Sinistro. Ah, mas aí, meu irmão, porra, sei lá, acho que não é tão mérito do diretor só não, velho. Assim, depende. Ah, sim. Pô, visual sinistro é muito mais de diretor de fotografia do que do próprio diretor. Tudo bem que o diretor é que manda nessa porra. Mas sabe, se ele tiver um diretor de fotografia escroto, sabe? O que acontece, ô Tris, é que muitos diretores, cara, eles sempre trabalham com a mesma equipe, o mesmo diretor de fotografia, o mesmo compositor de trilha sonora, eles sempre ficam, eles trabalham em equipe, né, cara? Então, faz sentido, é verdade. Então, acaba por aí a gente podendo jogar no ar que esse filme não vai ser aquele filme boboca aí que tem das outras versões, né, cara? Não vai ser só coisa pra criança. Cara, a gente podia fazer uma versão nossa do Branca de Neve, né, cara? Bem, aí o mais famoso sidekick dos quadrinhos, né? Pode estar nos planos para o terceiro filme do Homem-Morcego, que está aí sob a batuta do Christopher Nolan, né? A emissora de TV, a Wilkes, informou que o Nolan e sua equipe têm feito várias visitas à cidade de Gwent, né? E de acordo com os oficiais da cidade, ela já foi descartada para ser Gotham City. Bem, então, e a produção aí do terceiro filme, né? Continua na região, avaliando os subterrâneos, né? Do Parque Fitzgerald, como possível esconderijo do Menino Prodígio. Isso aí eu não sei quem foi que informou que é tudo isso, né? E diz que ainda o boato tá ganhando mais força, já somado à notícia que o Joseph Gordon-Levitt estaria em negociações para participar da produção, né? E realmente ninguém disse qual que era o papel dele, né? É, e qual Robin vai ser também, né? Porque teve vários Robins aí. Será que ele vai usar o Dick Grayson? Porque eu duvido que eles vão colocar o Jason Todd lá roubando as calotas do Tumblr. Ah, velho, porra. Eu, se eu não me engano, foi o Jason Todd, né? Que ele foi pego roubando as calotas do Batmóvel. Jason Todd é aquele puxa que morreu numa explosão foda e tava inteiro? É. É ele mesmo, foi pego roubando a calota do Batmóvel, é isso mesmo, cara. É brincadeira. É que, claro que em Nolan a gente confia, mas tem aquele, sempre aquele risco de virar um Joel Schumacher, né, cara? Porra, ele não vai colocar um moleque com traje gay de circo do lado do Batman, velho, tá ligado? Isso daí nunca vai acontecer, velho. Mas... Até porque, cara, o Dark Knight trabalhou numa versão do Batman, velho, assim, bem, assim, desculpa o trocadilho infame, mas bem dark, sabe? Tipo, bem uma parada bem meio sombria, sabe? Então, tipo, não faz sentido nenhum você botar uma bicha louca do lado dele, sabe? Mas, não... peraí, o Chris O'Donnell, quando ele fez o Batman, o Robin com o bonitão lá. Não, com o bonitão. O George Clooney. O George Clooney, a roupa dele era muito fantasiosa, mas não era feia, cara. Tudo é, pode crer, era uma parada maneira. Tinha mamilho, caralho, mas porra, entre aquele Robin e o Robin de verde e vermelho, eu prefiro aquele. Não, com certeza, mas vai ficar, cara, anos lutando contra o estereótipo do Batman gay e vai botar lá um rapazote com uma roupinha aí, uma mascarazinha, correndo que nem um maluco junto com o Batman. Acho que, de repente, eles podem insinuar que, tipo assim, que o Robin vai passar a existir, tipo, na vida do Batman. Porque, assim, se for parar pra pensar, né, isso, o Dark Knight é contando a história pré aqueles três filmes bizarros que nós já vimos. Então, cara, de repente é isso. De repente ele vai insinuar no meio do filme que aquele garoto vai ser o possível parceiro do Batman futuramente. Mas que isso não deve acontecer no filme, entendeu? Ele vai dar a entender que, esse, que um garotinho lá que vai roubar a calota do Tumblr lá, sei lá... Não, tu imagina um moleque correndo atrás de um merda. Tá roubando o retrovisor, ele vai roubar o retrovisor dessa vez. É, sabe, de repente eles vão insinuar, mas não vão dar um uniforme pra ele, não vão fazer nada. Eu acho que isso, se fizer isso, eu acho que é bem legal. Eu acho que, tipo, vai, se trabalharem bem isso, eu acho que vai ser bem maneiro. Agora, se botarem ele com uniforme, velho, aí vai ser caído. Eu acho que ele pode, o Bruce Wayne pode fazer como a Angelina e o Brad Pitt. Adotar. É, ou se não, né, vai acontecer do Robin tá querendo se vingar aí do que aconteceu com ele, e o Batman pegar ele no meio desse fogo cruzado aí. Assim, se for colocar o personagem pra ajudar o Batman, de repente, levando pelo mais extremo, eu acredito que, sabe, ele talvez possa fazer o papel que a Oráculo faz hoje lá, a Bárbara, né, que ajuda ele, mas, tipo, consulta no computador, essas coisas, entra em contato direto no rádio, pega a dica, investiga lá e aqui, esse tipo de assistência. E não, né, cara, com o Batman que o Nolan tá contando. É que eu falei, no máximo vai acontecer ele encontrar o moleque aí no meio da cagada toda, aí quando, como eles estão cercados, o Batman vai precisar da ajuda do cara, depois ele dá um passo ao moleque, sabe? Vai pro teu canto, vai cuidar da tua vida, tipo, não entra nessa vida que nem eu, sabe? Ah, que é clássico, aí não, aí é muito chora na rampa, velho, não, porra, não pode rolar isso não. Não seja igual a mim, você não, lelelé, aí dá um passo fora. Porra, isso é muito clichêzão, maluco, pô, se rolar isso, vai ser caído. Mas o Batman fala, mas antes de ir embora, me fala como que põe a roda de volta, por favor. Televisão. E vamos aos destaques de TV. E Charlie Sheen pagará os salários de sua equipe. Estrela de House anuncia divórcio. E, ok. Série da Mulher Maravilha já tem diretor. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no. Bom, e a essa semana aí apareceu entre várias coisas. Como a gente disse que o Charlie Sheen vai estar na Campus Party do ano que vem, ele vai estar. E já começou o processo de recuperação do rapaz. O Charlie Sheen aí concordou em pagar um terço do salário pra galera aqui que o auxilia, né, da equipe dele. A Warner vai pagar o outro terço e a CBS, o canal que exibe a série lá fora, vai pagar o outro terço. Assim, desculpa a ignorância, porque é a primeira vez que eu ouço algo parecido. Por que ele vai fazer isso mesmo? Porque ele tomou todas, tá na rehab, junto com a Amy Winehouse. Uhum. E agora ele tá com um atraso na produção do seriado. O legal disso, cara, é que ele já tá logo mais pronto pra voltar ao trabalho, né? Já vai estar uma reabilitação de um mês, nem isso. Eu acho que ele cai nas drogas até o fim do ano. E... O problema dele não é droga, o problema dele é álcool e sexo. Ele é o personagem dele na série, velho. Ele apareceu aí essa semana também parabenizando um time de beisebol e falando pra eles não beberem. Não, mesmo porque ele tem um peso, né, totalmente pró da anti-beberrância aí, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E, cara, todo mundo tá esperando aí, né, que dê certo, que... Ah, cara, pra ser honesto, deixa o cara, incorpora esse papel dele na porra do seriado, você vai ver a audiência do Tiana Hoffman triplicar, velho. Lógico, meu irmão. Vai ser Tua Hoffman in a bottle. Cara, e nada como você ganhar 2 milhões e meio por episódio, né, cara? Você pode bancar a produção se você fizer merda, né, cara? Ele tirou aqui da carteira, do bolso, aquele dinheiro de bêbado, manja. Tô assado, né, paga, cara? Paga essa porra pra esses putos aí, caralho. Eu compro CBS, eu compro essa porra desse canal agora, daqui, essa bosta. E uma rodada de alcina pra todo mundo. Essa foi boa. O que eu acho impressionante dele, velho, é o seguinte, a gente vê essa vida, né, de boêmio dele e tal, tudo que ele esbanja, e toda foto que ele tira, ele tem cara de troll, velho. Cara, que é verdade mesmo, cara. Cara, ele tem uma cara de troll do... velho. Pô, parabéns, Charlie Sheen, tá aqui, pô, 4 admiradores seus, velho. E a série da Mulher Maravilha já tem um diretor. A NBC e Jeff Rayner estão em vias de fechar o acordo para Rayner dirigir a porra da série. Cara, Mulher Maravilha já tá quase tudo certo. Ah, cara. Vai ter o Avião Invisível? Porque tu quer ver por baixo, né? Ela, aqui em Guarulhos dá chances, hein? Ó, o Jeffrey aí, pra quem não sabe, ele é diretor de O Evento, The Event, que a gente já teve aqui, ó, e contou sobre ele, e de Friday Night Lights, que recentemente acabou em sua quinta temporada. Cara, sinceramente, diretor de O Evento, eu não sei se a série tem problemas de direção ou roteiro, porque às vezes aparece cada um buraco, né, véio? Dependendo da... Pô, série da Mulher Maravilha, que a gente já sabe que é um assunto meio já comprometido, né, desde a fonte. Que é um belo buraco, né? Vários, né? Mas é isso aí, velho. Esperar pra ver, né? Não tem muito o que dizer. É verdade, não tem muito o que dizer, não. Eu, principalmente. Aí eu tenho. Próxima! Ok, ok! Bem, gente, o conto de fadas da Olivia Wilde, né, a doutora 13, famosa de House, teve fim aí. Afinal de contas, né, um representante da atriz confirmou que no dia 8, né, que ela e o seu marido, o príncipe italiano Tal Ruspoli... Cara, príncipe italiano? Príncipe italiano. Quando eles se casaram, eles moravam num trailer na Califórnia. Ele não sabia que ele era príncipe, até que ele recebeu uma notificação que um tio dele havia morrido e o único sucessor, ia ser ele. Então eles viajaram pra Itália, conheceram todas as propriedades dele, que não são poucas, e aí ele ficou com o título de príncipe. Tanto que até, acho que no Jay Leno, ela deu uma entrevista no passado, que ela contou a história, e que ela era super feliz com ele, que ela o amava, essas bagaças. O que eu acho interessante aqui na notícia, que tem um parágrafo que diz aqui: a atriz hoje, com 26 anos, casou-se com Tal 35. O cara é italiano, né? A gente não sabe se é 35 anos ou 35 centímetros, né, cara? Cara, mas, pô, veja bem, a vida dos caras realmente era aquela coisa de filme de sessão da tarde, conto de fada, né? Ah, o cara era um pobretão que morava num trailer na Califórnia, e de repente ele descobriu que ele era um príncipe e foi morar na Itália, né? Foda, foda. Só faltou aparecer aquela Melissa, aprendiz de feiticeira lá. Não, Anne Hathaway. Ah, é verdade, Anne Hathaway que foi princesa de um reinadico de nada lá, né? É porque é um príncipe italiano, né, cara? Você imagina o príncipe do que esse cara é, né? Príncipe da rua dele, sei lá, mano. Porra, não, pula essa porra. Que notícia escrota, meu Deus. Não, mas tem que, a gente tem que avisar, porque agora... Não, é notícia escrota, ponto, pula. Tá, não vou pular, porque o mais importante vem agora. A Tertinho tá solteira, caralho. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, eu vou investir. Até porque se ela gosta de príncipe, ela vai gostar muito mais de um imperador. Caralho, cara, eu tô a noite inteira pra fazer isso. Filha da puta. Ai, caralho, subiu na mente, velho. Tô nervoso. O próximo cotado aqui da Olivia Wilde é o Will Smith, né? Que é o Prince of Bel-Air. Quadrinhos. Bom, é isso aí. Na última quarta-feira, a Marvel Entertainment anunciou que o Homem-Aranha vai fazer parte aí, definitivamente, aí, do Quarteto Fantástico, né? E ele será o substituto do Tocha Humana, que foi morto no mês passado, mas deve aparecer em breve aí. Tá, olha só, deixa eu falar pros ouvintes o que eu entendi. É isso aí, na última quarta-feira, a Marvel fez a maior cagada da vida dela. Este mês, né? Este mês. Cada do mês. Bom, aí os criadores do Quarteto Fantástico, né, adicionaram Arachnide pra quadrilha, né, que agora incluiu Coisa, o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível, que por sinal já tinha morrido uma vez, não é isso? Já? Sei lá, não gosto já? Dessa porra, eu acho essa coisa mó viadagem, esse coisa de quatro, né? É, bem gay, né? É. Bom, enfim, a série agora ela chama FF, né, ou FF, que não que é... Que falou Friday? Do jeito que eles estão, né, xaropinho, gayzinho, deve ser mesmo, né, cara? Follow Friday. E não é, né, mais sobre o Fantastic Four, né, que o Quarteto Fantástico, mas significa agora Future Foundation, o que colabora até pra tradução aqui, que é a Fundação Futura, né? Bom, não foi só essa mudança, né, da inclusão do Homem-Aranha, mas como também novos uniformes, que eu digo aqui que eles estão com uma aparência do filme original de Tron, sem pós-produção. E aqui, segundo as palavras do Jonathan Hickman, que é o escritor aí das histórias da FF, ele diz que a morte do Johnny Storm é o fim de um ato, né, e que há muito tempo isso daí tava sendo ensaiado, né, já pra dar o pulo pro próximo episódio da série. É, bom, o Homem-Aranha já tentou se juntar ao Quarteto Fantástico em oportunidades passadas aí, isso nos leva lá pro ano de 63, onde o Homem-Aranha tentou se juntar ao Quarteto, mas obviamente não teve, né, chance de entrar, enfim, surgiu aquela velha rivalidade Tocha Humana, mas que como todos sabem, né, viraram grandes amigos e tal. Bom, cara, não tem muita coisa pra falar, né, cara? O Homem-Aranha, ele foi até um vingador já. É, meu irmão, tirando o tamanho da cagada, sabe? Tipo, não tem mais muito o que falar mesmo, não. Eu sou meio radical, assim. Eu posso até dizer que foi um pouco do meu desânimo com os quadrinhos, foi meio esse, assim, essas gambiarras que o nego fica fazendo, assim. Foi por isso que eu dei uma desanimada, assim, com quadrinhos. Eu já não sou mais um assíduo leitor como era há 10 anos atrás. É o que eu acho sacanagem, cara, que a Marvel, tipo, ok, o Homem-Aranha é um personagem fantástico, ele tem os seus poderes, ganhou por uma aranha radioativa e causou toda essa história absurda e tal. Ok, mas sempre foi um herói plantado, assim, no mundo real. No entanto, que a Marvel sempre insistiu em usar locações reais pra colaborar com esse fato, né? E tipo... É, não, ele, tipo assim, ele seria o mais próximo da população, né? Eu acho que ele, de todos os... Tudo bem, tirando o Superman, talvez ele seja o mais próximo, né, da população, né, cara? Tanto que ele é o amigo, né? Da vizinhança. É, exatamente. Então, eu acho assim, ele é bem ancorado no mundo até real, a gente pode dizer. É, exatamente. É. E tipo, ele colocando o Homem-Aranha como novo integrante do Quarteto Fantástico, ou que nem uns tempos atrás que clonaram o Peter Parker, a gente não sabia se o Homem-Aranha original era o tal do Ben Reilly ou se era do Peter Parker, cara. Quer dizer, situações muito fantásticas, assim, que fogem muito da linha de histórias que foi criado pro Homem-Aranha tempos atrás, a gente sabe que dá merda, que não combina com o herói, né? E até isso daí colabora pro desenvolvimento, cara, sabe? Se a gente coloca esse tipo de situações, cara, o cara não tem como desenvolver algo bom. E sai totalmente da característica do Homem-Aranha, que é o que conquista os leitores há muito tempo. É, verdade. É, enfim, eu não tenho mais muito o que falar dessa porra, não. Eu fiquei puto agora. Homem-Aranha de branco, né, cara? Porra. Porra, maluco. Quem é? Igual a mulher de branco, sabe? Da Tieta. Então, a gente vai deixar o link no post aí, confira as imagens aí, cara. Uns uniformes muito esquisitos aqui, cara. É, feio pra caralho. Bem, pra quem não tá aí, né, muito por dentro dos quadrinhos, né, não sabe que o Ed Brock não é mais o Venom há um bom tempo, né, porque ele teve um câncer aí causado pelo simbionte, ele leiloou, né, a criatura, e quem arrematou foi o Mac Gargan também, que era outro vilão. Será que foi pro Mercado Livre, cara? Foi bem, né, cara? Caralho. Então, olha lá, Mac Gargan 127, né, cara? Que também é outro vilão, né, o Escorpião. Aí depois o nego viu que ele era muito chato como vilão, e ele acabou virando herói, entrou pros Thunderbolts e tudo mais, e também perdeu o simbionte, que foi removido do seu corpo. Aí o que aconteceu? Agora veio os spoilers, né, atenção 2 minutos spoiler, a Marvel anunciou, né, que o novo Venom vai ser o Flash Thompson, cara, que azucrinava o Peter Parker lá na faculdade, no colegial. Pra quem não sabe, ele foi pro Iraque, né, perdeu as duas pernas lá com explosão de mim, na tira e escambau. Aí ele entrou num projeto especial do Black Ops lá do governo e recebeu o simbionte, que acabou restaurando as pernas dele, né? Então, como eterno fã do Aranha, né, o Flash usa uma roupa parecida com o uniforme negro do Homem-Aranha, mas como ele é um militar, então ele usa toda aquela parafernália de militar, tudo, e que lembra muito o visual do Justiceiro, né, velho? Caralho, meu irmão, porra, mas aí agora descobrindo que é porque eu não tinha lido a notícia. Agora descobrindo quem ele é e por quê, faz sentido, e eu achei que ficou maneiro. Agora eu tô achando maneiro. Ah, sim. O personagem, né, pelo menos o visual, tá muito legal, cara. Agora, a parte de argumento que os caras chegam, né, que os caras inventam até chegar nisso, porra, é o Flash Thompson, cara. O Flash Thompson é um carinha qualquer lá, velho. Deixa ele no passado do Peter Parker, né, cara? É, verdade. Ah, mas sei lá, eu gostei. É difícil eu gostar dessas coisas, mas eu gostei. Obrigado. Oh, foda-se, né, quem sou eu? A Marvel acho que tava fudido de ter um Flash que não era herói, né, cara? Caralho, miscelânea. E vamos para os destaques de miscelânea. Mega upload da cadeia. E operação de 25 pessoas para resgatar um cisne de plástico. E o filme 127 horas, além de longo pra caramba, pode provocar desmaio. Nesse último sábado, dia 5, a polícia da cidade de Katagagaki, parte da província de Akakita, prendeu um jovem... desgraçado! Akita! Prendeu um jovem aí de 18 anos por violação de direitos autorais, velho. Ele usou o computador pra baixar a hentai do Mega Upload. Que pô, merda é essa, velho? Não, o problema é que... melhor pra baixar hentai, maluco? Pô, esse cara precisa... O problema foi que ele baixou o mangá da internet e depois ele usou o Mega Upload pra disponibilizar pras as pessoas, né? Ah, sim, o problema dele não foi ter baixado, foi ter disponibilizado. É. Exato. E, não, não, e deve ter soltado algum fórum, tipo, paga 25 ien aí que eu libero. É, e a senhora, a senhora inteligente... Eu acho mais fácil ele ter cobrado pra isso e ter sido preso por causa disso do que ele simplesmente ter upado a parada, sabe? E a senhora inteligência ainda, ela me cria o site mangá.gp, né? É. Parabéns pra ele, né, cara? Aí recebeu aí pedido de downloads de leitores de mangá em um fórum e tal. Bom, e aí, segundo a polícia local, o cara colocou cerca de 3.800 arquivos de 260 títulos, né? Como Nuraha, nossa, Marion no Mago, Sketch Dancing, Eden no Ori. Cavaleiros do Zodíaco. Bom, a parada... Irmão, vou botar meu Eden no seu Ori, hein, seu filho da p***. Caralho, isso é um xingamento, essa porra. Nada a ver, sem graça pra caralho. Desculpa. Desculpa. Mãe, a parada toda aí teve cerca de 2,5 milhões de acessos. O suspeito teria angariado aí cerca de 270 mil ienes em publicidade. Aí que tá cagado. O cara ganhou dinheiro com publicidade. Os não, foi o que eu falei antes de ler a notícia, eu já tinha falado. Cara, meu irmão, o cara se fudeu porque ganhou dinheiro com a porra. É um trouxa. Bom, e aí, né, deu aquela merda toda. Ele fez ações na net facilmente detectáveis, né? Polícia foi na casa do sujeito, confiscou aí 26 itens, né? O que incluiu o PC, disco rígidos e uma caderneta do jovem. E só pra constar, pra quem quer saber, esses 270 mil ienes dá algo em torno de 5 mil reais. Ah, enfia no cu! Enfia no cu esse dinheiro. É dinheiro de puta! Eu gasto com puta por semana esse dinheiro. E você tá na casa da Mônica. Ela tá me olhando feio. Só não foi pior que aquele cara que foi preso por ter baixado o Wolverine, né? Puta, cara, esse deve estar até hoje se mordendo de raiva, né, cara? Operação com 25 pessoas resgata cisne de plástico de lago congelado. Ah. Caso ocorreu em Straubing, na Alemanha. Comandante Abilton, o que tá acontecendo aí do alto? Então, Datena... Comandante Abilton, me dá as imagens, eu quero as imagens... das imagens, a Bilton, que é o melhor cinematografista de helicóptero do Brasil. Cinematografista, que palavra. E das imagens, a Bilton. Então vamos lá, cara. O pessoal, esse caso aconteceu na Alemanha, né? Em Straubing. Esse caso aconteceu na Alemanha, mais exatamente em Lisboa. Cara, estavam lá, os caras estavam de bobeira lá, os bombeiros, não estamos sem nada pra fazer. Os caras estão passando perto de um lago e vê um cisne congelado no meio do lago. Vamos salvar o bicho. Aí os caras mobilizam 25 pessoas pra fazer essa puta desse resgate e descobriram que o bicho era simplesmente um plástico. Era um cisne de plástico. Era uma camisinha cheia, uma camisa inflada. Cara, esse é o tipo de coisa que merecia o troféu, aquele troféu lá. Troféu imprensa, né, cara? Cara, mas aqui no Brasil, pra você ter ideia, eu lembro que uns tempos atrás aconteceu um caso meio parecido. Não em Lago de Gelo, é claro. Mas o pessoal achou... Em Mossoró, né? Em Mossoró ninguém acha nada. Não, falando sério agora. O Fernandinho Beiramar tá no presídio de Mossoró. Isso é sério, isso é verdade. Ele foi por causa do gelo. Lá é tipo a solitária, tá ligado? Jesus não andou lá pelo deserto. Jesus veio pra Mossoró. 40 noites andando em Mossoró. Escapar é 200 km de deserto pra qualquer lado, né? Então fica aí registrado nessa, né, esse feito magnífico dos lutadores. Na verdade, meu irmão, isso foi uma ação sinistra, meu irmão, do filme lá, parceiro. Cisne Negro, né? Foi uma ação de marketing foda, um viral foda do Cisne Negro. Que é pra mostrar que a moça pira mesmo no filme, né, cara? Eles ficam malucos pra salvar um cisne de plástico no meio do negócio. É, você vê um cisne de plástico até bem feito. E aqui que a polícia do Brasil ficou cercando uma suposta granada e descobriu que era um frasco de perfume, velho. Caraca, maluco. Que beleza. Isso é verdade. Ficou a tarde toda, velho. Eu não lembro se foi no Datena ou algum outro programa dessas reportagens aí cheio de apelo. Não, porque estão cercando a granada, estão lá desmontando, e o cara levanta, pô, é um frasco de perfume com formato de granada, cara. Ô, e quando eles sequestram, né? Não, porque sequestraram. O maluco tava com uma daquelas armas do Master System. Puta mesmo, a Light Phaser, certeza. Light Phaser. Tem até, rola uma foto desse maluco, velho. Pô, e a polícia entregou a arma, não entregou pra ele? Não, ele é um policial com aquela merda, cara. É, o cara foi acusado de ter matado 3 gansos, 4... Tudo virtual. Sequestra direito e deram uma Glock pro cara, né? Sequestra direito. Cara, assim, a gente para e pensa, cara, velho, os caras foram muito bons samaritanos, mas, meu, que vergonha, cara, que vergonha. Mais vergonha disso é ser o policial que deixou aquele preso fugir com a caixa, sabe? De caixa. Essa é a única coisa que dá mais vergonha. É, vale lembrar que a Alemanha é ela tem uma ótima fábrica de automóveis, mas não de binóculos, né? E se eu não me engano, cara, o cara que fugiu com a caixa também fugiu na Alemanha. Isso é aqui, cara. É, eu acho que é. Você sabe, e aqui no cast a gente encontra o único cara que não conseguiu fugir da Alemanha, velho. Ah, se fude aí. Revista de cavidade, velho. É porque essa pessoa que vocês estão falando é uma pessoa honesta, é uma pessoa digna, é uma pessoa que não comete delitos, não precisa fazer nada. É, só foi inadequada na hora. E aí, o filme que deixa a galera com inanição, deixa a galera mal, velho. 127 horas tá provocando alguns desmaios em algumas pessoas. Cara, 127 horas sem comer, sem beber, sem dormir, é tempo pra caralho. 127 horas são... Você não foi convidado pra festa de 15 anos de debutante. É só ficar dois ou três, né, cara? 127 horas são quantos dias? Cinco. Cinco dias, velho. Você conseguiria ficar cinco dias sem dormir e acordar? Não, sem dormir e acordar é foda. Se você ficar sem dormir, você não acorda mesmo. Você já tá acordada. É, faz sentido. Bom, mas é isso. Irmão, assim, na boa, o ser humano, ele pede pra se fuder, né, velho? E aí depois fica inventando desculpinha, que isso, que aquilo outro. Que é o filho da puta que faz uma coisa dessa, cara. Que o Susto tá tentando contar. Bom, o filme tá deixando muita gente doente durante suas exibições no cinema. Por quê? Porque isso se dá numa cena forte em que o protagonista do filme tem que arrancar o seu próprio braço. Porque, assim, pra quem não sabe, o filme 127 horas, ele conta a história do Aaron Ralston, que é um alpinista, e ele ficou travado lá no Canyon quando uma rocha desmoronou e prendeu o braço dele lá no Canyon. E depois de 5 dias ele decidiu cortar o braço com o canivete pra poder sobreviver, cara. E tão falando que as cenas têm tamanho realismo, que muita gente tá passando mal só em Sydney. 3 pessoas foram hospitalizadas depois de terem assistido a tal cena. Uma vez eu assisti um filme francês com aquele cara que fez o Asterix lá, o, não o Asterix em si, o Obelix, como ele chama? Gérard Depardieu. Que ele cortava o pinto com uma tesoura. Velho! Ah! Esse filme é muito ruim. Então eu não desmaiei. Alguém liga 190 pra mim, já tá doendo só de pensar, velho. Cara, e não foi só na Austrália, né? Que isso aí foram relatos recentes da Austrália, mas relata-se também que nos Estados Unidos e no Canadá ele já teve também relatórios de gente que acabou passando mal. A questão é, precisa de tanto realismo assim? Precisa. Precisa. Eu também acho. Por quê? Porque é isso que separa os machos dos frutas. Exato. É uma campanha pra conscientizar, né? Não faça isso, desgraçado. É o que pode te acontecer, é isso? Exatamente, exatamente. É que nem aquele outro filme, Natureza Selvagem. Se você é babaca e vai acampar no meio do Alasca, se é a porra de um GPS, não coma batata selvagem, filho da puta. Aí nego morre, entra nos anais da história, porque ó, ele morreu. Sendo que tinha dali 5 km uma porra de um barato de resgate. Tem que se fuder. E não, é pelo fato de você ser religioso que Deus não queira que você leve um GPS durante sua viagem cheia de bexiga, padre. Exatamente. É o seu Momento Sofá. E chegamos ao momento mais esperado do Nerdrops 79. O Nerdrops, um podcast animado, alegre, divertido por natureza, traz essa semana 2 links especiais. O primeiro link, seguindo a ideia da princesa e dos contos de fadas, várias fotos de vários desenhos, de várias gostosas, tipo a Bela e a Fera, a Pequena Sereia, várias, a Cinderela, a Rapunzel, todas estilizadas, super sexys. Eu já procurei, eu vi esse link há muito tempo atrás, já procurei ele pra pôr aqui, não achei, e aí eu fiz, aí me mandaram esse link, e aí eu fiz a coisa mais sábia, pus na pauta, salvei as fotos e falei, é do 79. E o outro link, que consideravelmente vale o flap, flap, flap da semana, é das fãs de Batman. Daquele cara, olha, Batman. Galera, eu garanto pra vocês, é nhenheta garantida pra semana inteira. Nhenheta. Lembrando, né, que o link aqui é uma sugestão de Agenor Florentino, nosso colaborador, leitor e ouvinte. Então quem quiser mandar também sugestões para o Momento Sofá, pode ficar à vontade, né? Como é que é o nome do cara? Agenor Florentino. Agenor Florentino. Eu já sei qual a música que eu vou pedir no final, droga. Ah, não! Só lembrando, cara, que o Agenor também foi hospitalizado, porque ficou 127 horas sem comer, sem dormir, sem beber água, só batendo punheta. Bom, mas é isso. Confiram os links. Meu Deus, confiram, por favor. Esse aí foi o nosso 79º programa. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença do sócio, né? Como diria o Faustão, já é sócio da casa. Já. Sócio da casa. Só tem uma coisa. Cara, faça o jabá aí do Politicamente Incorreto, que a última vez você não fez. Ah, é verdade, né? Então, galera, ele tá um meio de férias aí, porque a gente tá mendigando um designer pra fazer um layout mais maneiro pra gente. É, aliás, se algum de vocês quiser, a gente garante trabalhos futuros pela nossa empresa. Enfim. Aí, Rubens! Então, se alguém quiser fazer aí um layout legal pro Pi lá, cara, politicamenteincorreto.com.br, acessem lá. Tá, a gente tá, como eu falei, tá meio de férias, mas tá, tem muito conteúdo bacana pra vocês verem aí e conhecerem o que é o Pi. E já pede aí a música, seu desgraçado. Cara, olha só, eu tô em dúvida, cara, porque eu acabei de ver um hamburguinho do Batman aqui, cara. Mas vai ser, assim, cara, em homenagem ao rapaz que deu o momento. Deu o momento. Momento sei lá o que das contas lá, rapaz. Chamem vocês como quiser. Eu quero Florentina de Jesus, meu irmão, do Tiririca. Sensacional. Beleza, e hoje o encerramento vai ter duas músicas, né? Porque tem o pedido do 3D e tem o pedido do aniversariante da semana, que é o nosso grande ouvinte e velho ouvinte, né? O nosso querido Kio Caio César, que eu imagino que esteja fazendo 39 anos, não é isso? Ele sempre manda aqui 38 anos nos e-mails e tal. É o que ele diz, né? Nada provado, né? Nada. Pois é, e ele ficou aí com a pedida dele, é Queensryche com a música Silence Lucidity. Então toca a música dele primeiro e finaliza com Florentina, porque vai vir com força Florentina, maluco. Todo mundo batendo em aieta escutando Florentina. Meu Deus. Então é isso também. Não deixem de mandar e-mails para nedrops@gmail.com ou nedrops.com ou .com.br. Até a próxima semana. Chupa, negada! Valeu, galera. Vou lá cortar o cabelo, vou cortar os pentelhos, fazer a barba. Eu vou lá cortar o rabo do macaco. Pô, eu vou cortar os pulsos, velho. Tchau.

caraca, tu não faz nada na vida, então. É, eu já deixei de fazer muita coisa na minha vida já. Essas roupas parecem aquelas roupas do Tron, do primeiro filme, mas sem o efeito especial. Cara, é uma mistura de Tron com Tommy. O Quarteto Fantástico. Tommy! Parece um robô Homem-Aranha. Mas esse é o Homem-Aranha. Ele tá no Quarteto Fantástico. Tem teia? É, tem teia, mas se ele entrou no Quarteto Fantástico, filho, vai dar merda. Ele... Vai dar merda isso aqui. É, ele ficou gay, né, no filho? Não ficou? Não, ele ficou meio morde-fronha, não ficou? Aprende 3D, aprende. Olha, tem até uma arara aqui na foto. Olha que gay, filho. É porque se passa no Brasil esse negócio. Vai, então vamos lá. Tem material pra extra aí, olha? Não sei, agora tem. Essa semana aí parece. Tá carregando. Parece.